Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 317, mais uma hora inteirinha dedicada aos livros aqui na Antena da Universitária, com mais uma convidada aqui apresentada pelo António Ferreira. Hoje vamos fazer uma digressão à volta da grande música, não só para melómanos e entendidos neste universo que a todos fascina e seduz, mas grande parte é a empatia imediata que estabelece não o conhecimento de causa, o estudo, o saber, o rigor, aquilo que se pretende normalmente para abordar de pleno direito e total conhecimento esse universo tão fascinante e tão mágico e tão genial. A convidada desta noite, Sofia de Sousa Vieira, uma barcarense, vai falar e desvendar e desvelar um pouco quem foi a figura, a mulher, a personagem, a sua atividade, aquilo que Francine Benoist, a partir dos 12 anos, vivendo em Portugal, acabou por realizar de uma forma intensa, de uma forma genuína, desprendida, investindo tudo da sua personalidade, dos seus gostos e do seu mundo. É tudo isto que passa aqui, nesta noite, nesta grande conversa, e a propósito de Noturno e Fantasia, Vida e Obra Musical de Francine Benoist, uma edição da Tropelias e Companhia. Um excelente livro, um excelente estudo, resultante da sua tese de doutoramento, mas como a pensa e anexos a isto, estão aqui grande parte das obras de coligidas, trabalhadas e estudadas pela grande teórica e divulgadora musical que foi esta portuguesa de tempo inteiro, apesar de ter nascido em França. Boa noite e melhores leituras. Sofia de Sousa Vieira nasceu em Braga em 1975. É licenciada em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa e mestre pela Universidade de Salamanca. Foi também nesta instituição que obteve o doutoramento em Musicologia com o trabalho de investigação Francine Benoist, contribuição ao estudo da historiografia musical portuguesa do século XX. Foi professora na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo e na Universidade Católica Portuguesa. Atualmente trabalha no Ministério da Educação. Boa noite, Sofia. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Como é que surge, é normal esta questão, como é que surge o seu interesse por este trabalho ou por este tema e, fundamentalmente, pela figura, de Francine Benoist? Boa noite, António. Obrigada pelo convite para estar aqui na Rádio Universitária. A ideia de trabalhar à volta da obra de Francine Benoist surge quando ainda era estudante universitária, portanto, iniciei a minha licenciatura na Universidade Nova de Lisboa e, com o trabalho académico, vou parar, portanto, à Academia de Amadores de Música, à sua biblioteca e espólio, onde me deparo com um arquivo vasto de compilações de crítica musical realizado pela mãe de Francine Benoist. Aí realizamos um seminário que foi dirigido pelo professor Dr. Gerard Odrer, então professor deste seminário, e é o primeiro contacto. Posteriormente, e terminada já a licenciatura e como professora e já com uma carreira profissional, Em pós-graduação? em pós-graduação, e despertou-me novamente a curiosidade de regressar ao meio universitário. Lembrei-me de Francine Benoist porque tinha o contacto feito com a herdeira de Francine Benoist, a escritora para a infância Madalena Gomes, que me facultou e que foi ela que, de facto, auxiliou toda esta investigação, com o reconhecimento portanto, das personalidades que estiveram em volta de Francine, dos mistérios e da Pois, vida de Francine, da chegada, do regresso, das pessoas com quem se relacionou e que estabeleceu a ponte a quem eu agradeço muito, porque me abriu as portas da e o sua baú, quase residência. como a arca Exatamente. famosa A arca famosa do do outro. espólio das coisas, do material privado que tinha em sua casa e que, portanto, este livro é construído com esse trabalho também. Uma das coisas que pronto, Francine Benoist dirá muito pouco, a não ser, de facto, a quem circula no universo da música, isto por um lado, digo eu, Por outro lado, quem está mesmo, vamos lá, envolvido no universo da música, ou da grande música, dita séria, por um lado, mas, por outro lado, eu penso que não será uma figura tão estranha, por exemplo, a quem é professor de música, quem conhece, por exemplo, os métodos de pedagogia do ensino ligado não só à questão de João de Deus, mas Montessori, Maria de Montessori e outros assim, porque foi uma pessoa que se envolveu, apesar de algum enigma ou por outra, quase como o outro, que também não dá entrevistas, não gosta de ser arregimentado para estas coisas do marketing, era uma figura tão pública que, pronto, envolveu-se em determinado tipo, já lá iremos mais adiante. A figura de Francine Benoit é conhecida no meio académico e não académico, até porque há várias pessoas que viveram a crítica de Francine Benoit e que acompanharam ao longo de décadas como melómano a crítica. No entanto, Francine tocou... Porque ela escrevia... Diariamente. Quase diariamente. E por vezes, eu não me lembro... Em simultâneo, em dois jornais simultâneos. Que estão para aí, um ou outro, dir-me alguma coisa, é miúdo, porque eram jornais que circulavam lá de casa, mas a partir da leitura da sua tese é que eu comecei a associar uma coisa à outra. Não era um grande interessado, era interessado por música, mas não nesta em concreto, mas comecei a perceber que a figura não era assim tão estranha ao meu imaginário quanto isso. Não, as críticas de Francine são críticas que têm um forte poder comunicativo e que lideraram as colunas dos jornais da atualidade e que acompanharam praticamente um século XX português. Quer seja na crítica feita em jornais, quer em revistas, quer na sua divulgação como conferencista, porque desenvolveu um papel fundamental, desconhecido por mim até à data da realização do doutoramento, porque desconhecia a existência de várias conferências manuscritas, e, portanto, é conhecido no meio, mas há uma dispersão da sua obra muito grande, que faz com que, por exemplo, a obra a nível de composição musical seja pouco conhecida e divulgada. Portanto, praticamente não há edição das obras, diria, de câmara, de orquestra e de para canto lírico e piano, quartetos e alguns quintetos, não muito vasta, porque ela própria deixou aquilo que considerou que não iria perder temporalidade e que iria estar atualizado. Portanto, aquilo que ela concebeu como uma obra bem realizada, o resto não deixou sequer partitura manuscrita e, portanto, temos a ausência do manuscrito, embora tenha, por exemplo, tenha descoberto que na crítica e na imprensa que consultei, essa obra foi ouvida, teve uma recepção em salão ou em auditório e, portanto, ela existiu. O que é certo é que há muita coisa ainda para fazer. Isto é um trabalho que não tem propriamente o seu fim. Términos aqui. Exatamente, o términos não está aqui. A composição precisa de ser editada para ser divulgada e para que se toque música portuguesa. Vamos então a este início do século XX português. Eles chegaram a Portugal em 1906. A família vão para Setúbal. Ela tem 12 anos. O que leva, do seu trabalho de investigação, o que é que, vamos lá, espoleta, como é corretamente dizer, o interesse e o alocar de uma vida ao mundo musical? Ela depois vai para a França, mais tarde. Exatamente. Mas o que é que realmente faz com que esta figura, esta rapariga, à época, se interesse verdadeiramente pelo universo musical, sabendo nós, por exemplo, que também iremos adiante falar um pouco sobre isso, mas fica já aqui quase o levantamento de uma pista, que o Teatro de São Carlos, que estava a entrar numa espécie de hibernação e até acabou por fechar, porque estava muito ligado à monarquia, portanto, e tudo aquilo que representava o velho regime acabou por, de uma forma ressabiada também, ser afetado. Mas o que leva a esta figura, de facto, esta pessoa, esta criança, esta menina, o ambiente familiar era disponível e predisposto, de facto, a alimentar um pouco num país tão mal frequentado como sempre foi, que era Portugal, à época, como ainda hoje é, uma carreira na música? É, o que faz de despertar a atenção de Francine para a música é, de facto, a educação, e principalmente a educação da mãe. Da mãe. A mãe era uma pessoa extremamente culta, portanto, uma mulher das artes. O pai era militar, que teve de abdicar da sua carreira militar, porque a mãe é, portanto, de uma aspas, numa casta não compatível, e, portanto, ele segue a vida de engenheiro, e a mãe, com obra publicada em Paris, com o apelido de Micheline Bremont, a mãe vem incutir na filha, portanto, uma cultura extremamente diversificada, ligada à literatura infantil, portanto, à música, e, portanto, faz da filha uma mente já muito mais predisposta para uma área, porque assim, a ideia de aprender música, tocar piano e falar francês, era um conceito que vinha do romantismo e, portanto, do século passado. No entanto, o pai e a mãe não viam como uma profissão este papel da música, mas sim como um complemento à educação e à formação intelectual da sua filha. O que é certo é que, quando chegam a Portugal, o pai tem uma doença extremamente fatal, e, portanto, ela resolve ficar com a mãe. E, de facto, neste desgosto emotivo, resolve inscrever-se no conservatório musical, apesar de já ter aulas particulares, portanto, em Setúbal. Resolve ir para o conservatório e prosseguir esta carreira. Não teve muitas opções de escolha, porque, como se pode ver ao longo da sua vida, teve que desempenhar variadíssimos papéis. Uns levados pelo gosto de fazer e desempenhar esse papel, outros talvez pela questão financeira, e, portanto, eu costumo dizer, de ter de tocar vários pontos para conseguir, portanto, uma sustentação familiar, económica familiar. Até porque a mãe não trabalhava, nunca trabalhou, e apoiou sempre a filha, portanto, depositou na filha esta expectativa intelectual que acaba por abandonar para ter de acompanhar o pai. No entanto, Francine vai para Paris, portanto, durante a Primeira Guerra Mundial, numa aprendizagem. Mas esse aspecto é muito importante, por aquilo que li no seu trabalho, que é um pouco este. O que faz uma figura como Francine optar pelo trabalho vocal, passa a expressão, e abdicar, por exemplo, de um instrumento? Seria uma questão de género, como está muito na moda agora, ou era uma questão material, económica, um piano ou um violoncelo? Porque nós porque tivemos a experiência dela, ela provavelmente tinha piano, Guilhermina Sugia, portanto, pessoas assim, à volta disso, que não era tão limitativo o desempenho ou a performance musical instrumental numa orquestra, porque mulheres tocavam, no caso do violoncelo da Guilhermina. Portanto, ela opta claramente por uma área muito direcionada para a vocalidade, se quisermos. Exatamente. Ela vê nas escolas e nos colégios onde trabalha, João de Deus, Escola Pechenard, vai para a Academia de Amadores nos anos 50. Portanto, ela vê neste trabalho todo uma espécie de veículo para a instrução e para a mudança da mentalidade cultural, diria musical, portuguesa. Porque a política educacional dela, que hoje está mais do que em voga, é a de pensar que uma criança pode ser auxiliada desde a sua educação, desde o seu pré-escolar, com um complemento musical, abrindo, portanto, os seus horizontes à cultura, à consciência, à humanização, à socialização, e, portanto, ela vê um veículo vê um veículo educacional nas crianças, se calhar dando como perdido já aos adultos, embora ela nunca tenha desistido dessa componente, porque teve na Voz do Operário um coro feminino e masculino, que é extremamente pioneiro. Do qual se lamentava imenso, porque dizia que tinha mais homens que mulheres e o coro estava desequilibrado, mas, portanto, acreditando que é na infância que nós podemos, de facto, projetar mudanças de mentalidade e de cultura. Tum, tum. cansadinha. Volta, volta, ventoinha, volta, volta. Gira, gira mais asinha, que a andorinha redemoinha. Gira, gira mais asinha, gira, gira. Vrum, vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum. Zita, zita, zita, zita. Vrum, vrum, vrum. Zita, zita, zita, zita. Era uma convicção interior que ela tinha que o processo educacional, neste caso que também está muito na moda, estas questões. Eu diria agora, à mesmo volta, que é uma obsessão. Uma obsessão. É uma digressão assim agora um bocadinho, a questão dos rankings, o elitismo. Exatamente. O cheque ensino, os colégios. Tentando combater esse elitismo. Tentando combater esse elitismo. Ela era, estaria um pouco, vamos lá, da avant-garde na concepção de que de facto a educação era um dos pilares essenciais da formação humana da pessoa, mas. Por exemplo, se ela estivesse hoje a fazer assim, uma espécie de um filme de ficção científica, a intervenção dela foi sempre pelo lado público, o lado popular, o lado laico da questão e democrática da educação. Da educação, exatamente. É, não esquecer que esta ideia de colocar as crianças a cantar e colocar crianças que, se, no fundo, usufruem de um tipo de ensino, de uma imagem cultural aparente vendida pela nossa ditadura e pelos momentos mais críticos, há uma espécie de politização estética do bem parecer e do onde se incute determinadas canções e determinada estética portanto, estética neste caso politizada. A Francine tenta ir buscar algum folclore imaginário da canção tradicional, portanto, criticando muitas vezes de música pseudo-popular, aquela que se praticava nos restantes, no meio académico e no meio, nos liceus e nas escolas, sempre combatendo pedagogicamente a ideia de que a cultura musical deve ser acessível a todas as idades, em todos os contextos. A questão do piano nunca foi abandonada, até porque o piano funciona como um instrumento de trabalho para as crianças, para todo o trabalho desenvolvido. Acontece que depois passou a dar aulas particulares, é verdade também que acompanhou durante variedíssimos anos a jovem pianista Maria João Pires, e portanto até de uma forma não académica, mas particular, portanto em casa e como amiga, e portanto o seu papel no piano lá está. Agora, na sua formação, há uma espécie de obsessão, de curiosidade obsessiva das técnicas modernas e de estar atual. E, portanto, de ver aquilo que se faz lá fora para traduzir em Portugal. Até porque nós não tínhamos culturalmente, musicalmente, estávamos muito longe de estar com uma política cultural atual. Portanto, temos as correntes modernas chegavam com 20 e 30 anos, as primeiras audições. Não tinham muito pouco ou quase nada. E depois havia o feudo quase à obra. Meia dúzia de compositores que não caíam no. Exatamente. E depois uma série de compositores. Portugueses que cediam, portanto, algumas, diria. Que cumpriam algumas regras de audição e, portanto, e que tinham sala e que tinham público e que tinham uma série de, aspas, de clientes para as suas audições. A Francina, há uma canseira, há uma luta constante até ao último dia de vida, que é estar em constante atualização. É engraçado que aqui há uma contradição sentimental, que é ter a consciência de que o seu percurso académico ficou muito aquém daquilo que ela deveria ter feito. E, portanto, toda a sua condição. E ela também pretendeu mesmo, quer dizer, já lá iremos mais adiante, é essa questão que esta tem questão, a ver com a política e o percurso académico dela. Esta questão, por exemplo, da Escola Cantorum, é do Vicente Dandy, uma das figuras incontornáveis da cultura musical do século XX, deixou-lhe sempre uma espécie de saudade pela ausência de poder continuar o percurso académico, pois, porque não o completou. Ela, quando opta essa questão do Vincent Dandy, em Paris já, ela aí também se vê confrontada, penso eu, a leitura do seu texto, do seu trabalho, entre a opção de César Franck, ou o método, exatamente, ou a escola, e o Vincent Dandy. E ela opta, com a mãe, ou fosse lá do que modo fosse, exatamente pelo método, pela forma estruturada de ensino, de aprendizagem, do Vincent Dandy, que ela depois arrasta com ela para Portugal. Para Portugal, exatamente. Talvez pela forma como estaria organizado o curso, que depois se reflete na forma como compôs. Portanto, o curso dividia-se em várias secções, ela deixou até um manuscrito, deixou um manuscrito com o que Vincent Dandy pretendia nas suas sessões de cada aula, quais eram os objetivos de cada aula. Portanto, dentro de uma aprendizagem, diria mesmo tradicional, de forma clássica, de concerto, de fuga, etc. Portanto, técnicas que ela precisava de dominar. E são algumas técnicas que se vão refletir nas suas obras. Por exemplo, a forma sonata. Ainda, por exemplo, falo de uma influência de Debussy, da escola de Debussy. Portanto, uma escola parisiense é a escola com que ela se identificava muito. Se bem que tocava ali algumas linhas bartoquianas, de teor tradicional e, portanto, que procuravam a recuperar as canções portuguesas que escreveu, algumas raízes da nossa cultura musical. Mas isso não é depois, se quisermos, da relação que ela vai estabelecer depois mais tarde com o Fernão Lopes Graça, que será ele a abrir, provavelmente, a porta exatamente para Béla Bartók, ou é algo que eles depois conjugam do interesse mútuo desta associação de ideias e de concepções da vida e do mundo e da música? De facto a ideia de ela se relacionar, o facto de se relacionar com algumas figuras, quer literárias, quer do meio musical português, como Fernão Lopes Graça, é fácil adivinhar pela correspondência que se lê de um e do outro, que praticamente se instruíam um ao outro. Portanto, da obra que um lia, comentava com o outro, trocavam livros. Portanto, recordo-me de Lopes Graça estar em Paris e a Francine fazer-lhe uma lista que eu consultei, portanto, no seu espólio particular de Madalena, uma lista infindável de obras que queria que o Lopes Graça lhe trouxesse, porque cá não chegava nada. E, portanto, a atualização e o acompanhamento das técnicas modernas e todos os processos musicais modernos, a nível de repertório, de audição, etc., e de literatura e de estética, ela fala autonomamente, portanto, de uma forma muito independente e em partilha com Lopes Graça, com Zé Gomes Ferreira, com um ciclo de amigos próximos que, no fundo, ajudam a fazer este percurso. No fundo, é a universidade... Até com Gabriela Nemésio. Exatamente, com Gabriela Nemésio e Vitorino Nemésio, sem falar nesta figura incontornável de Vitorino Nemésio. É uma... que há aqui uma questão familiar, o facto de estar ligada aos filhos de Vitorino Nemésio, a questão afetiva. E, portanto, há este acompanhamento cultural, há esta troca de ideias e esta atualização constante das obras e do panorama musical, daquilo que se passava lá fora. Ela regressa a Portugal e é apanhada pelo turbilhão depois do período pré-republicano, Sidónio Paes, e depois o início do Estado Novo. Há ali um período intermédio em que ela alimenta, penso eu, algumas expectativas em termos quase formais ou institucionais ou de profissionais que depois iremos ver já adiante. Desvanecem. Assim, quase como o nevoeiro em junho. Quer dizer, refresca de manhã, mas depois à tarde vem a dureza do calor. Foi isso exatamente o que lhe aconteceu. A Francine chega a Portugal e, portanto, chega a Portugal e inicialmente é bastante acarinhada, diria mesmo por Luís de Freitas Branco, que lhe irá ceder o lugar no Diário de Lisboa. É ele que lhe deve, portanto, o cargo que vai desempenhar durante quase 40 anos, porque é ele que a recomenda para a redação do Diário de Lisboa. E, portanto, é assim, ele chega a Portugal com a expectativa de vir alterar um pouco o conceito cultural português. Começa a colaborar em algumas revistas pontuais, femininas, algumas revistas até ligadas ao lazer. Os nossos filhos e a Sonoarte, que são revistas bastante efêmeras e que têm, portanto, uma duração, um número, dois, mas que tenta publicar uma partitura, uma crítica musical e as suas primeiras conferências, que são totalmente revistas por Vincent Dandy e Guy Leoncourt, que estava, portanto, na escola de César Franck, que era o secretário da Escola Cantora e passou para a escola de César Franck. E, portanto, é com eles que eles se aconselham. E eles também lhe incutem um pouco esta ideia de que prossiga, porque a Francine tem condições para desenvolver um trabalho notável e, portanto, prestar alguma... Um serviço cívico, claro, público à sociedade portuguesa. E, portanto, tenho um caminho para fazer. Este caminho, ela começa depois a colaborar nos jornais, portanto, entra para o Diário de Lisboa e tem que começar, começa a trabalhar nas escolas e, de facto, as coisas não se facilitam. Portanto, a vida não lhe é facilitada de todo porque os meios são difíceis, a sua postura... Também. Crítica também não ajuda, uma pessoa, isto foi a escritora Madalena que me ajudou a construir esta caracterização psicológica de Francine, porque não a conheci, infelizmente. Criatura que o homem, o todo-poderoso ligado às questões da arte, da literatura, da estética, é o homem que está por trás da exposição do mundo português, o António Ferro, que depois alimenta uma série de apaniguados, o Cotinelli e Telmo, o António Lopes Ribeiro, toda uma série, mas também da leitura do seu livro se percebe que a figura musical ligada ao regime, o Rui Coelho, os dois não comungam de facto de qualquer tipo de simpatia. Não, não comungam isso. Tem concepções do mundo, há uma correspondência trocada. Exatamente, pública. Pública, que dá para perceber que o ódiozinho de estimação, de facto, era correspondido assim quase totalmente. É um pouco este mundo, com o António Ferro como o responsável do Serviço Nacional de Informação e do aparelho ideológico, estético e cultural do regime, depois com os seus aliados, com as suas peças, que vai impedir um pouco, já iremos, o grande momento que se percebe que realmente a carreira profissional institucionalizada, se quisermos, Francine não irá ter direito a ela quando ela concorre ao Conservatório Nacional como professora, e depois foi o que aconteceu. O que acontece... Porque a figura de Rui Coelho é um homem que compõe uma peça Fátima. É um homem de sistema. Compõe uma peça Fátima. E é um homem que teve as suas obras em grande conta na Vieira, portanto, toda esta gente que está assim um pouco à volta do regime e, portanto, começam a entrar em choque uns com os outros. É isto? É, de facto, o que se passa com a obra e as críticas de Francine à obra do Rui Coelho passa-se com uma série de compositores da altura, porque Francine não temia muito o confronto, portanto, e que o que lhe trazia um desassossego constante, isso está escrito, porque além de movimentar e das pessoas esperarem que ela criticasse determinados concertos, há uma espécie, esperam que ela tenha uma atitude crítica em relação a determinadas estreias. O que acontece, e eu publiquei aí a título de exemplo, porque polémicas encontradas são variadíssimas, a Francine acaba por ser vítima das suas participações em algumas reuniões clandestinas e de ter ficha na PIDE, portanto. Tem mesmo. Eu fui consultar os ficheiros, o conteúdo destas inquirições não é conhecido, portanto não está, desapareceu. Apenas há indicações de localização de residência, etc. Portanto, acompanhando os passos de Francine, manifestos que assinava, etc. Mas, de facto, acaba por ser vítima e por ser, lá está, um pouco, diria, se calhar, perigosa ao sistema por ter uma coluna assídua no Diário de Lisboa. Mas ela diz também, numa das partes do seu trabalho, que ainda se justificava, porque ela tinha os direitos de cidadania portuguesa. Eles argumentaram nessa perspectiva exatamente, que provavelmente ela não teria, em termos legais, os anos concretos de nacionalidade. E ela também diz que, por política, ainda se compreendia que o Lopes Graça realmente tivesse sido banido do porque esse tinha mesmo atividade pública e visível, mas ela não era assim tanto. Mas também se lê que o Rui Coelho, de uma forma mordaz, sibilina e violenta, manda a Francine ir cantar para junto das criancinhas, porque aí é que ela estaria relativamente bem a desempenhar o seu papel. É todo este jogo, assim, um bocadinho à portuguesa, não é? Aquela velha dor de corno, exatamente, misturada com política, um bocado trauliteira, que depois acaba por juntar de uma forma quase agressiva estas personagens todas. E acaba por confundir até onde é que vai a questão social, da crítica, pessoal. E até onde é que vai a questão pessoal. Portanto, a Francine ataca mordazmente, ironicamente, a cultura artística portuguesa, faz juízes de valor e, portanto, não se imiscuite do seu papel social. E isso traz-lhe dissabores. E o conservatório, para ela, foi. Constituiu sempre um desgosto imenso, o revés da paga, porque acaba por dizer, então, Lopes Graça, figura portuguesa, portanto, que estaria na frente de todo este combate, e eu estou um pouco no anonimato e acabo por ser também confundida com isto tudo. É evidente que ela, ao ser confundida com isto, também com a política e com o PC e com a sua ação política, acaba por ser vítima de todo este processo. Considero que foi um pouco injusta esta questão do conservatório. Teria desempenhado até um papel de Estado. Inovador. Teria feito o seu papel dentro das suas limitações, porque ela própria também admitia que o seu préstimo, aquilo que poderia dar, teria os seus limites e que tinha consciência desses limites. Nós hoje sabemos que o panorama musical português está bastante desenvolvido, há bons profissionais, boas orquestras. A Gulbenkian, como diz ali no trabalho, também desempenhou um papel de motor ou de locomotiva disto que é a música em Portugal. Mas também dá um pouco a sensação de duas coisas, que isto é um mundo relativamente autista, virado sobre si mesmo, isto por um lado, já iremos na segunda linha dizer o que pretendo com isto, e por outro lado, quase que dá a vontade de usar aquela expressão também verrinosa do Camilo Castelo Branco, quando ele convidam para ir a um concerto ao Porto, ele diz, meu amigo, música, isso, tocar instrumentos com um serrote, não é bem propriamente o meu estilo, nem o meu género, nem me interessa. É um pouco este contraponto, usando terminologias da música. A música dita séria é fechada quase na sua torre de marfim, os seus intérpretes, os seus responsáveis, odeiam-se mutuamente, aqueles ódios de estimação, e depois o povo, que é a concessão da música para todos, de Lopes Graça, de Francine Benoit, dos concertos quase à la Bernstein e coisas assim, porque a FNAT pôs a música para o povo, não é? Quer dizer, existiam as sextas-feiras à noite, na emissora nacional, o pagode era entretido com cantores, com faducho e até algumas peças de Rui Coelho e outros que tais. Até que ponto é que este mundo corresponde a uma verdade ou é mais quase um lugar comum? Eu diria que os compositores que coexistiram durante o tempo e a vivência de Francine alimentavam-se dessas polémicas e alimentavam-se, portanto, dessa desigualdade e, portanto, revelando mais escola, mais técnica, menos oportunidades. Mas o que aconteceu à Francine aconteceu a inúmeros compositores. Eu recordo aqui a compositora Maria de Lourdes Martins, falecida há pouco tempo, com um percurso académico no exterior notável e que acabou também, e que está um pouco no esquecimento. A sua obra precisa de ser ouvida, portanto foi pioneira até na edição das obras de Karl Orff para a infância e, portanto, para jogos de sinos, etc., música de câmara, e também está no esquecimento. Portanto, hoje em dia não. Hoje em dia o panorama musical tem uma mentalidade aberta. Penso que, de facto, como dissemos, a Fundação Gulbenkian é fundamental com os encontros de música contemporânea, com a organização do prémio. Inclusive, a Francine ganhou um desses prémios com Maria de Lourdes Martins, com a obra O Encoberto, que não se fala muito também, e que na altura, portanto, ganhar um prémio de composição é sinal de mérito. Caso contrário, também tenho consciência que a Fundação não teria atribuído. Acho que hoje esse sentimento está diluído. Convive-se numa paz saudável, diria eu. Uma das coisas que eu não gostaria de deixar passar aqui também um bocadinho ao lado é o Porto. Como é que o Porto, a cidade do Porto, fica... Porque o Porto tinha Luís Costa, tinha Cláudio Carneiro, penso eu, depois projetos musicais à volta da revista Águia. Tendo o Teixeira de Pascoais como patrono estético e literário e aquilo que poderia ser o sustentáculo ou o cimento de algumas composições musicais, o Porto tinha com o Moreira de Sá, portanto, o homem que está ligado também a uma academia de música, penso eu, em Guimarães e no Porto. Sim, sim. Portanto, toda esta gente mostrava-se, conheciam-se, ou é só, vamos lá, que funcionam quase como o parente pobre da companhia musical? O Porto sempre foi a província, sempre... Lisboa olhou sempre para... Porque Lisboa tinha duas salas, tinha o São Carlos e tinha o Coliseu, mais para o povo, e o Porto tinha o Teatro Nacional de São João, que funcionava quase quando o rei. Fazia... Era aniversariante. Vejamos, é assim, num país onde escasseia uma política cultural séria, diria eu, durante este período da ditadura, é muito difícil e uma mentalidade cultural e musical bastante entrincheirada e, portanto, refém de meia dúzia de mentes, é bastante difícil vermos a descentralização da política cultural. No entanto, esta política cultural portuense existia em grande escala. E se consultarmos, no final, o catálogo das obras de Francine, nós vemos que eu aponto da consulta de vários jornais do Porto, portanto, da procura incessante para ver se havia ou não audição das suas obras, há muitas audições das obras de Francine que se fizeram no Porto. Claro que estas audições não são as contratações de teatro, são audições que, por exemplo, Cláudio Carneiro, com a oportunidade de se movimentar no Porto e como seu grande amigo, colocava, e conselheiro, colocava a sua obra em audição na cidade do Porto. Mas o Porto tinha uma atividade cultural notável e, se calhar, como todas as atenções se centravam mais na capital, Coimbra também tinha, Vitorino Mésio faz uma ação tem uma ação muito importante e, portanto, faz ouvir obras de Francine. Aliás, Francine estreia-se em 1930, em Coimbra, com um programa totalmente da sua autoria, onde recebe o apoio dos seus amigos e, portanto, tudo se faria num grupo de amigos que, portanto, com uma certa influência e que, portanto, faziam movimentar as obras dos seus amigos, quer a nível literário, quer a nível musical. Portanto, com conferência, com audição, com determinado grupo de música de câmara. Se repararmos, Francine trabalhava aqui com meia dúzia de figuras do panorama musical português e que se mantém em várias audições com as mesmas pessoas, os mesmos intérpretes e as mesmas figuras. E, portanto, tudo isto tinha que ser muitíssimo bem calculado. Caso contrário, teria a reprovação política e, portanto, seria a obra retirada de mercado. Acredito que a ausência de edição de partitura, ela tem um repertório para crianças. Recentemente até foi editado, o João de Deus editou um disco com as canções dos bichos, bichinhos e bicharocos. Ainda bem, fico muito feliz. Anda aqui um livrinho com um CD, exatamente, Sidónio Muralha, com ilustrações de Júlio Pomar. E as suas obras para crianças, sim, mas a sua obra, a sua obra mais notável, aquilo que ela considera ser obras de realização, como por exemplo, ela acha que a sua obra de realização é a fantasia, que é a obra que eu refiro no título do trabalho, a que ganha aquela que lhe, com a qual lhe é atribuído o prémio. E O Caçador e a Princesa, e são obras que precisavam de sair do anonimato e do silêncio e que precisavam de ser executadas nas nossas escolas e colocadas em circulação. Como eu estava a dizer, agora regressamos a Lisboa, estamos nos anos 50, isto o tempo vai andando, é assim, ela nos anos 50 aparece ligada à voz do operário, que anima aí também toda uma série de atividade cívica, musical e até de conferencista, Vieira de Almeida aparece por lá, entre outras figuras. De qualquer das formas, aquilo que eu quero perguntar à Sofia é mais ou menos isto. Vai-se percebendo ao longo dos percursos, algumas etapas ou alguns degraus da vida de Francine, que ao entusiasmo inicial acaba por, passado uns tempos, surgir a decepção ou a desilusão. Isto da voz do operário foi assim uma coisa feita com muito empenho. Passado uns anos, lê-se algures no seu trabalho, que ela mostra alguma frustração porque os grupos começam a diminuir, as atividades começam também a diluir-se, há pouco entusiasmo e pouca participação. Isto é mesmo assim? É à portuguesa verdadeiramente isto que é nosso desde o tempo da Dona Teresa, quase? Eu acredito que ainda hoje nós temos uma certa dificuldade em fazer prevalecer algumas associações, ou porque não têm subsídios, ou porque não arranja, ou que não há clientes para elas. Não há bolinhos de bacalhau, exatamente. O que acontece com a voz do operário? O projeto foi extremamente interessante. Francine levou aquilo, aliás, isto está descrito no diário, são os anos que cobre, portanto, o seu diário pessoal. A Francine sabe que na Voz do Operário vai formar um coro feminino, que era algo... 1950. Um coro feminino e masculino, que era algo que não se verificava com grande frequência, e sabe também que vai ter um papel num coro infantil, com as crianças, e acaba por o projeto ir tão longe, apoiado por Olga Violante e outras colaboradoras, que acaba por formar um curso musical. Portanto, com piano, educação musical, canto, coro, etc., acaba por ter ali um projeto. É evidente que é um projeto para a classe operária, é um projeto, claro, um projeto diferente de, por exemplo, um projeto de João de Deus, de um projeto, claro, da, claro, Escola Francesa, onde do Liceu Francês. Basta conhecer a Voz do Operário. Exatamente, é um projeto diferente, mas é um projeto e é uma fase da sua vida, os anos 50, em que ela começa a acusar algum cansaço, algum esgotamento de projetos falhados e de projetos que ela que tem que carregar sozinha. Aliás, isso está escrito. Há um desespero, ela, por exemplo. Pode-se dizer que o regime está para durar? Ela percebe que precisamos urgentemente de uma mudança de política e que a mentalidade não muda assim. E, portanto, sente que às suas costas tem uma responsabilidade, não só, por exemplo, de querer criar repertório para este coro. E isso dá-lhe imensas horas de trabalho noturno, que tem que ser depois do expediente chegar a casa e ter que criar repertório e adaptar repertório às necessidades. Não só para as crianças, como para o coro de adultos, como lhe traz uma canseira pela ausência, pelo facto de as pessoas se negarem, depois do trabalho, a irem ao coro, etc. Muitas vezes até descreve, tem uma passagem no diário curiosa, onde ela descreve que os maridos não deixam as mulheres frequentar o coro, e, portanto, muito menos à noite. E, portanto, ela sente que tem que remar não só a nível de criação de repertório, mas a nível de um discurso social, de um discurso de confraternização, de comportamento, e que, portanto, e que está cansada e que reflete algum cansaço. Se bem que os anos 40 e 50 são os anos de maior ação a nível, por exemplo, na Universidade Popular, a sua ação também como conferencista na Universidade Popular, faz ciclos de conferências extensíssimos com programas extremamente elaborados, faz rádio, programas radiofónicos que não sobreviveram, há duas entrevistas apenas na RTP e que tenho por acaso em mãos, cedidas pelos responsáveis, e portanto que há outros projetos e, portanto, a Francina acaba por tocar vários projetos, participar em várias ações, mas começa a acusar a consciência de que, de facto, há muito por fazer, temos que mudar, de facto, tudo. E a Voz do Operário é um projeto que ainda hoje tenho, portanto, um ensino primário, mas que já está longe do projeto desenvolvido, dos objetivos que definiu nos anos 50. E chega o 25 de Abril, 1974, damos aqui um salto. Apesar da liberdade, daquilo que ela tanto ambicionou, depois do empenhamento político que ela tem na democracia, ou pelo menos após o derrubo da ditadura, os seus companheiros, José Gomes Ferreira, amigos, Fernão Lopes Graça e todo o resto de gente que lhe está afim, a figura de Francine Benoist acaba também por passar um pouco en passant na democracia. Não, Fernão Lopes Graça torna-se, de facto, aquilo que era a grande figura, entre outras, mas a grande figura do panorama musical, e Francine Benoist estava mesmo cansada, tudo o que tinha a dar já estava, apesar de muita da crítica que ela ainda foi escrevendo nos jornais. É esta a sensação que se tem, como a Sofia teve acesso ao percurso exaustivo da Francine, poderemos eventualmente afirmar isto que eu agora disse? Pode ser um relato? A Francine, como a própria assume, diz que o 25 de Abril chegou tarde para ela. Chegou tarde, chegou já com ela com uma certa idade. E que, portanto, no fundo, ela assume que a maneira de pensar dela... portanto, na Francine, a revolução para ela já tinha sido feita a nível intelectual há muitos anos. E, portanto, acaba por acusar aqui alguma... sentir-se um pouco a mais e recolher, também por questões de saúde, recolher um pouco ao lar. Acaba, não deixa de compor, porque tem nós temos várias obras. Anos, quando tem praticamente 70 anos. Ela acaba por compor ainda uma série de obras. Obras dos anos, tem ainda nos anos 80 e nos anos 79, até interpretada por Anabela Chaves, mas de uma forma não tão acelerada. Portanto, a sua atividade cultural começou a decair. Ela vai a concertos, ainda toma notas nos seus programas de concerto daquilo que será a crítica, colabora no Expresso, já ao lado de uma nova geração, do professor Dr. Mário Vieira de Carvalho, do Nuno Barreiros, portanto, no fundo, jovens, comparado com ela, outra mentalidade, e começa, portanto, a recolher de uma forma discreta. Discreta e até um pouco, eu diria, se calhar, triste, desiludida, porque, de facto, nunca se conformou muito com toda... os objetivos da frente estiveram sempre quase a realizar-se, mas acabavam por esmorecer e os seus objetivos, as suas audições, acabavam por ter um carinho certo, especial, mas acabar por cair no esquecimento. É evidente que uma obra como esta, chegamos a qualquer sítio, falamos de Francino Benoit, toda a gente aponta críticas, obras, isto, conferência, etc., mas ainda está muita coisa por fazer. Eu fiz um levantamento, o resto era muito bom. E é evidente que deixa de ser o centro das atenções a nível de crítica musical, porque, reparemos, a Francina movimentou uma crítica musical no feminino. E fez, portanto, com que um movimento feminista esperasse da sua crítica, portanto, um círculo no feminino, e fez aqui, alterou aqui algumas condições sociais do género, não só preconizando alguns movimentos de ação feminina, mas também um círculo de cultura musical no feminino, que é bastante importante, porque o papel feminino em Portugal era o de esposa e dona de casa e o pretendido. E, portanto, isto acaba por movimentar um ciclo de amigas, diria mesmo, e algumas ainda hoje vivas e que me ajudaram a conhecer todos estes meandros, portanto, os telefonemas noturnos para saber se vai a certo concerto, se vai estar, o que pensava ela, e, portanto, movimentando Maria da Graça Amada da Cunha, Letícia, a esposa de Mário Dionísio, Palmira Tito Moraes, Olga Violante, uma série de Maria Lamas, uma série, Irene Lisboa, portanto, uma correspondência que li vastíssima e que movimenta um ciclo de opinião, um ciclo crítico, não só literário, mas também musical. E que esperam e que faz aqui, provoca aqui uma ruptura na mentalidade feminina e uma viragem no pensamento feminino. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. A pergunta que ocorre normalmente nestas situações é se este trabalho ficará por aqui ou quais são os projetos da Sofia de Sousa Vieira. Eventualmente, os interesses intelectuais e académicos não se esgotam, digo eu, por aqui. Se quer adiantar alguma coisa aos nossos ouvintes ou o que há a guardar do seu trabalho e dos seus interesses particulares, que é como docente e de investigação, ou daquilo que move-se ao universo. O meu desejo relativamente à obra de Francine agora era ver editada a sua obra. Portanto, eu disponho em fotocópias e algumas fotocópias quase tudo a partir de manuscritos, uns na Biblioteca Nacional, outros da herdeira de Madalena Gomes. Gostava de ver editada a sua obra, de ver executada. De ver integrada nos programas de música portuguesa das academias, conservatórios e escolas profissionais. E, de facto, que se conhecesse em grupos de música de câmara de hoje, dos nossos jovens, e, portanto, eu estou à disposição para tudo. Gostaria de ter tempo para fazer eu esta transcrição das suas obras, mas é muito complicado. Também tenho trabalho e, portanto, deixo aqui um repto. Portanto, estou disponível, eu e a herdeira, porque existe uma herdeira da obra de Francina, para que se faça ouvir as suas obras e que, de facto, se resgate algumas coisas que até no seio académico são desconhecidas. As pessoas sabem que existem, não sabem onde está a partitura, não sabem se podem tocar, se não podem, quer dizer, pode-se tocar. A edição é mais complicada pelos seus direitos de autor, mas estão localizados os herdeiros e, portanto, há disponibilidade e abertura para se fazer ouvir a sua obra. Final da edição número 317 de Livros com Rumo, uma emissão onde contamos com a participação de Sofia de Sousa Vieira, ela que é autora de Noturno e Fantasia, Vida e Obra Musical de Francine Benoit, uma edição da Tropelias e Companhia. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana, contamos consigo, tenha uma boa noite.